Ele veio, meus filhos, e convocou-nos a uma nova ordem de pensamento e de conduta. A sua voz, de quebrada em quebrada, chegou até esses dias, para que tivéssemos um roteiro de segurança, para não mais incidirmos ou reincidirmos nos delitos a que nos vinculamos. Da primeira vez, iludidos, fascinados, atormentados, defamamos-lhes os ensinamentos, adaptando-os aos nossos interesses escusos. Mas ele não cessou de nos enviar embaixadores, encarregados de recordar-nos seu amor inefável, até quando Allan Kardec nos trouxe desvelado o Evangelho para vestir nossa alma com a luz mirífica das estrelas. Tenhamos cuidado com a prática espírita. O Consolador não se deterá, mesmo que os homens coloquem pelos caminhos impedimentos à sua marcha, dificuldades ao processo evolutivo, porque Cristo vela. O Espiritismo, meus filhos, é a doutrina dos Espíritos para os homens. Espíritos, por sua vez reencarnados, comprometidos com a instalação na terra do reino do amor, da justiça e da caridade. Tende, tento. Meditai profundamente na palavra de ordem e de razão, que deflui do Evangelho vivo e, se por certo, estáis sendo chamados para o rebanho, esforçai-vos para atender ao convite e lutai até o sacrifício para serdes escolhidos. Recebeis farta messe de luz, distribui-a pelo mundo estróina. Sois aquinhoados com o conhecimento libertador, passai-o adiante através da voz eloquente dos vossos atos e pela palavra austera dos vossos sentimentos. Jesus espera. Como nós confiamos nele e lhe pedimos apoio, ele confia em nós e nos pede fidelidade. Os Espíritos amigos, vossos anjos guardiões e companheiros de jornada, aqui estamos para sustentar-vos nos testemunhos, para dar-vos força, para que possais vencer com idealismo de maneira estoica. Não adieis o momento de ajudar, não procrastineis a hora de servir, e integrados na falange do bem, cantai, cantai ao Senhor, mesmo que lágrimas escorram pelos vossos olhos e dores macerem vossos corações. Cantai um hino de júbilo e de liberdade, demonstrando que na cruz os braços estão abertos para afagar, dando testemunho que pode aquilatar o valor de quem ama. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe e que a paz prossiga convosco, suavizando vossas lutas e dores. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Meus amigos, com essa mensagem concluímos que a nossa tarefa é ainda muito pequenina, mas muito importante para cada um de nós. Já não somos convocados como os primeiros cristãos, onde 1 milhão de pessoas tiveram que dar suas vidas por Jesus, nos primeiros anos da doutrina cristã, sendo queimados, empalados, crucificados, lançados às feras nos circos romanos, para que a luz do Evangelho não se tornasse apagada, para que a força do martírio dos cristãos, para que o exemplo de amor e de renúncia de cada um deles pudesse fazer vicejar.